sai se ne so, o traffico rotesse ferrovia peso 1-4, mantenne nivel di voo 3000, Boeing 747, nivel di voo 3000, com o mesmo estimado, com o mesmo estimado a posição grátis para o nosso convergente, o número 9. Mantenha nível 360, chama agora Centro Brasília, frequência 127, decimal 3, ao Fernando, 230, bota no 52. Tá 3255, mantenha nível 380, chama Centro Brasília, frequência 126, decimal 55, ao Fernando, 2425, tá 3255, vamos voltar. Chame torre 118, decimal 6. 18,6, chamar. Pois bom dia, WebJet 6749. 6749, prossiga. Centro da informação Eco, quando disponível 340, Guarulhos. Sem saída prevista da EL transição de NER, aguarde cópia. Loyal de NER, na escuta. Aciona 5167, coteja. Web 6700, autorizado 340 Galeão, conforme é pouso 14. Dael Blast, decola da 10 com curva direita. Controle 119.35, transponder 5167. 6700, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama Nesta para push acionamento, Web 6700. Objeto 6749, pronto para cópia. Na escuta, prossiga. 6749, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Saída da EL, transição de NER. De decola da 1-0, curva direita, controle 1-1-9 decimal 3-5, aciona 5-1-7-0, coteja. Autorizado 340 para Guarulhos, via Whisky 50, decolando da 10 com curva direita, saída da Eldiner, chama o controle 119 decimal 3-5, transponde 5-1-7-0, do Webjet 6749. 6749, cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Chama de quanto pronto, eu tô no portão 7. Que é o Azul Alfa, Charlie, informando o técnico do reboque, profundo, bom dia. Frequência livre, tem um bom dia, Yankee Charlie. 442, maintain for level 360, contact now Brasilia Center, Spring Bus 127, small 36, correction, primary 126, decimal 55, secondary 124, decimal 25, good day. Level 400, contacting now Brasilia Center on frequency 126, decimal 55, secondary 124, decimal 25, good day. 7700. Objeto 6749, está no portão 7 pela pushback acionamento. Autorizado, reporte para o táxi 6749. Autorizado, chamarei para o táxi 6749. Para pushback na partir da posição 6. Se autorizado, foco com a cauda para 1-0 para evitar atrapalhar o colega que está puxando no 7. Autorizado, em simultâneo com o V807, reporte para o táxi. Chama para o táxi, 6700. Aqui, então a gente vai aguardar a passagem do colega atrás. 106749, confirma os dados. Seu notificação sobre vigilância radar, mantém o nível 360. Reporte posição Eudes nessa frequência. Alternando Centro Brasil, frequência 1255. E a Juliette Alfa, reportarei em ponto de perto, 6749. Coordenação com a equipe de solo, após passagem do colega na retaguarda, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Após a passagem do 49, pushback e chama para o táxi, vai 6700. Mirante 6749, próximo ponto de espera da 10, está pronto. 6749, linha decola da 10, vento 300 graus com 3 nós. A linha decola, é Mirante 6749. Jet 6749, decolado ao 05, chama controle 119, decimal 35, bom voo. 935, bom dia. Over Juliet 205, level 470, contacting Alpha Cedar Sky on frequency 125, Martin. 126, decimal 55. Secondary 124, decimal 25. Alpha Juliet Zulu 505, good day. L6700 para o táxi com 94 a bordo, autonomia 0330, alterna com fins. Investigação sofrida na Ceará, mantém o nível de voo 3.60, da presente vai na Pro de Euris, 339. Juliette e Alfa, reporta no ponto de espera, web 6700. Fábrica Gostango, prossiga. Fala Afonso 90, o Gostango Cônico a bordo. Para Paulo Afonso no, na Whisky 1, alternando Petrolina, Gostango. Partida vai ter. Gente, Gostango, já temos sua autorização, pronto para cópia? Afirmativo. Gostango autorizado, Paulo Afonso, nível 090, via Whisky Uno. decola da 17, curva esquerda, saída lotar. Controle 119 decimal 35, aciona 5166, coteja. Ok, Oscar Gostengo, Paulo Afonso, 090, na Luciano, 17, esquerda, lotar, 1935, 1166, Oscar Gostengo. Para acionar com autonomia de 7 horas, único a bordo, alternando Paulo Afonso, Petrolina. Gente, Gostengo, livre acionamento, chama para o táxi. Senhora, táxi, Gostengo. Próximo do ponto de espera da 10, deslocada web 6700. 6700, a linha decola da 10, vento calmo no momento. A linha e decola a pista 10, web 6700. Delta, prossiga. Sente uma centena conquista, saída prevista, gole apoio direto, aguarde cópia. Decolado aos 1-1, chama controle 119 decimal 35, bom voo. Controle 119 decimal 35, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, web 6700.